Olá, olá! Aqui habla Rodrigo Dub e essa é a voz de Brasil. Isso mesmo, em Brasília, 19 horas. Bueno, esse é um programa de música brasileira para os chilenos que gostam de música brasileira e também para os brasileiros que echam de menos sua terra, ou seja, têm saudade de casa. Como primeiro programa, vou apresentar minha proposta. Esse é um programa que vai tocar música brasileira moderna, mas não vai limitar-se a isso. Vou executar música de los anos 2000, 90, 80, 70, 60. Tampouco quero limitar-me à música brasileira. Minha intenção é apresentar música estrangeira que tuve alguna influencia en la propia manera de los brasileños hacer música. Esa, una característica de la antropofagia de nuestra cultura. Pero ese es un asunto que entraré en detalle más adelante en otros programas. Mi intención es tocar música buena, y por buena yo entiendo una muy amplia variedad de estilos y ritmos. Pienso que, por una característica natural, ustedes pueden pensar como una definición en la palabra llave groove, o sea el ritmo o balance, desde el más suave hasta el más pesado, pero voy a intentar concentrarme en aquellos sonidos no tan conocidos o popularescos. Espero que ustedes diviértanse, como yo. Y para empezar, escuche un poco de la producción de los años 2000, como esa de lo grande y ya fallecido Sabotage. Yeuba, olorum do pé o darodara. E o negro não para no tempo não. Suas origens vêm de Angola um bom tempo. Sabotes e o Brasil, bem Brasil no rio do verdinho, cabeça de negro. Desfecho conforme vive o vento, se mostra respeito pro povo, um ofenso universo, protetor do ouro, que hoje eu colheu ouro, ouro, ouro. Tempo não para no tempo, teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, o mano vai viver. Maracutaia segue a seco, um dia irá chover, sabe por quê? Nego não paga veneno, pode acreditar se você já sabe há um bom tempo. O nego para um bom tempo, seja África, Brasil, brasileiro. Maracutaia em toda parte, vejo no governo. Tem ATM, Lalau pra deixar tormento. Tem muito tempo, um pobre pagando veneno. Mesa branca, Aruanda, que canta com fama, desmanda mensagem, canão. Tempo não para no tempo, teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, o mano vai viver. Maracutaia segue a seco, um dia irá chover, sabe por quê? Ei, ei bebê, um bebê sim, tiriri ou não, eu vi. Um bebê sim, tiriri ou não. Faço o que faço, um bom tempo chegado. Eu tô com um carro parado, uma preta do lado. Empapuçado de mato, rica chegado, chega. Perto de garros e papo, não falo besteira. Brasil, tô na palma, pandeiro não para.